O nosso Deus é capaz de fazer o impossível em nossas vidas. Aleluia. Tem feito na minha vida e fará na sua vida também. Eu creio nisso.